Quais os grandes objetivos desta nova época? Pronto, como já disse no início e na apresentação da direção, o objetivo será a manutenção, tentar fazer um campeonato idêntico ao que fizemos o ano passado, e é esse que será o objetivo principal para a presente época. E relativamente à equipa, vemos que há muitas renovações, mas também algumas contratações. Falando um pouco deste plantel, o que é que se pode dizer? Bom, no fim é que se pode ver o que é que correu bem e o que é que correu mal, mas parece-nos que as contratações foram feitas de acordo também com aquilo que foi delineado pela equipe técnica. Pensamos que o plantel nos dá todas as garantias de fazer um bom campeonato, conforme fizemos também o ano passado. A equipa parece-nos ser mais equilibrada, ter mais soluções, e temos que trabalhar para ver se conseguimos de facto ter resultados que condizam com aquilo que são os nossos objetivos. Nesta altura pode-se dizer que o plantel está completamente fechado ou ainda haverá hipótese de alguma alteração? Bom, no futebol nunca há plantéis fechados, mas o plantel para já é o que temos aqui, foi o que foi hoje apresentado, e não pensamos que possa vir a haver qualquer alteração, a não ser de algum imprevisto que possa surgir, mas esta é só a equipa que vai iniciar o campeonato, que agora vai começar na próxima semana. E relativamente à equipa técnica, quais é que são as grandes novidades e qual o nível de confiança que presta neles? A confiança é completa e portanto, não há motivo para pensar de outra maneira. Obviamente que houve uma mexida na equipa técnica, porque dois adjuntos da época passada, um foi para o Tondela, o outro decidiu apostar numa carreira fora do país, mas penso que estamos muito bem servidos com os treinadores que fomos buscar, nomeadamente o Luís André e o João Tavares, e o Nuno Pegado, e portanto acho que o treinador tem todas as condições para poder fazer um campeonato bom. Acho que tentaremos dar toda a estabilidade possível à equipa e ao treinador, e terá todo o apoio da direção para poder desenvolver um trabalho positivo, que é isso que nos interessa.